Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. A lei da liberdade. Quando se aproxima o final de semana, tendemos a querer purificar as nossas mentes, porque se aproximam a maior parte das reuniões que temos entre os irmãos. Porém, durante toda a semana, estivemos na primeira parte do versículo, examinar tudo. E daí, será que é só na sexta-feira ou no sábado que a gente vai cumprir a segunda parte? Retende o bem? Esse versículo não pode ser interpretado sozinho. Ele continua assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Algumas pessoas interpretam o examinar tudo como a liberdade de conhecer todas as coisas, inclusive doutrinas erradas, notícias que não agregam e que não edificam, e falar sobre elas. Não. O andar do cristão deve, exatamente como diz a palavra cristão, ser após Cristo, como um partidário, um membro, discípulo de Cristo. Então, o examinar tudo é todas as coisas que estão chegando a nós por meio do Senhor. Todas as bênçãos, todas as graças, todas as demonstrações de amor e até mesmo todas as provas. Aí nós podemos examinar tudo isso e devemos reter o bem. Mas quando se trata de coisas mundanas, de coisas que não nos edificam, vale o que nós lemos na sequência: abstende-vos de toda a aparência do mal. É muito importante nós retermos o bem de tudo aquilo que escutamos, de tudo aquilo que nossos olhos veem, e desviarmos nossos olhos, abstendo-nos de toda a aparência do mal, e fechando nossos ouvidos, abstendo-nos de toda a aparência do mal, quando já sabemos que aquilo não é bom. Não precisamos mergulhar no lodo para saber que aquilo é barro. Então, amados irmãos, saibamos usar da perfeita lei da liberdade que nosso Senhor nos dá, para valorizarmos os nossos corpos, como Ele mesmo valorizou, a ponto de ter enviado o Espírito Santo para morar eternamente conosco.